O que é família universal? É aquelas famílias de espíritos afins, de espíritos que se amam, de espíritos que não têm diferença, de espíritos que não são egoístas, espíritos que se doam um pelo outro, que não brigam. Isso é a família universal. Rogério, você pode dar um exemplo de família universal? Sim. Eu sinto a família de Jesus, que formada pelos seus apóstolos. Quando Jesus estava em reunião com seus apóstolos, na casa de um fariseu, bateu à porta sua mãe e seus irmãos. Aí veio lá o irmão e disse: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele olhou, em volta de todos, circulou com os olhares, com seu olhar: minha mãe, meus irmãos, aqui está minha família. Aí um cara que não estuda o espiritismo, que não entra na doutrina, disse: pô, Jesus renegou a família. Não. Ele quis mostrar que ali estava a família universal dele, que ali era parentela. Para quem não sabe, os irmãos de Jesus achavam ele um louco. A única que amava de coração era a mãe dele, o pai dele. Os irmãos eram preocupadíssimos. Jesus, larga disso, Jesus. Você vai complicar nossa vida, cara. Você fica falando aí contra o império, contra... Poxa, para de falar nisso, Jesus. Eles ficavam loucos com Jesus. Mas Jesus sabia da sua missão. Era um anjo na terra. E ele veio dar, naqueles 3 anos de pregação, de 30 aos 33, dar o exemplo de como se constrói uma família universal. Que é com amor. Que é com tolerância. Que é com paciência. Que não é olhando para o outro e vendo os defeitos. É isso que acontece num casal. Principalmente quando está brigando. A gente pega todas as nossas mazelas, principalmente psicológicas, e joga no outro. Psicologia explica isso. A gente enxerga no outro tantos defeitos que diz: ela não foi feita para mim. E vai trocar. E às vezes troca por uma mais nova, né? O homem adora trocar por uma novinha. Aí tem aquela diferença de idade. Ela está num ritmo, você está no outro. Né? Troca para uma mais novinha, mais bonitinha. Larga a velhinha, né? Diz: agora me dei bem. É. Você acha que ela vai acompanhar, você vai acompanhar o ritmo dela? Sexual? Pique de balada? Não vai, meu amigo. Não vai. Vamos ser conscientes. Ah, Rogério, mas tem muito cara aí novo se dando bem com a menina nova, casal. Poxa. Deus queira que sim, né? Aparentemente parece que sim, né? As conveniências sociais, será que influenciam? Lógico. É amor, né? Aquele é amor. Mas, Rogério, eu acho que alguns casos são amor. Com certeza. Tudo, toda regra tem sua exceção. Mas normalmente não é. Então a gente tem que despertar para isso. O Simon Cole, né? Nós homens, mulheres. Quando eu falo homem, eu dou exemplo que eu sou homem. Mas as mulheres às vezes procuram também um garoto mais novo. Né? E às vezes coloca os pés entre as mãos, porque um garoto mais novo é a mesma situação, pique diferente, momentos diferentes. O que ela vai construir com um garoto mais novo? Só quer sexo, só pode ser. Né? Ou ninar o garoto quando for dormir, alguma coisa. Né? Então, essas situações que a gente vê por aí acontecendo nesse momento atual, que se aconteceu, né? Não é de hoje, são certos erros, né? Condutas que nos atrapalham nos relacionamentos e nos fazem sofrer, né? Veio até o exemplo do cara que ganhou na loto aí, lembram dele? O que morava ali em Rio Bonito, Itaboraí, que a namorada bem mais nova que ele mandou matar o cara e ficar com dinheiro. Então são essas coisas que nós buscamos por falta, né, de equilíbrio, de maturidade espiritual, de entendimento desse processo que é o casamento. Né? Porque o homem tem uma frase tão bonita, uma passagem tão bonita, de Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui, ele coloca a importância do homem, da mulher respeitar, né, o homem, assim como o homem respeitar a mulher. É que eu não coloquei aqui, estava ali na transparência, mas agora estamos sem a transparência. Se eu achar aqui, eu mostro para vocês. É muito interessante o respeito, a troca. Não é ser servil. A mulher não é servil ao homem. Servir seu homem e ele respeitá-la no sentido de construção. Isso está na Bíblia, na passagem de Paulo, quando ele escreve uma carta àquele povo, né, que ele escreveu várias cartas aos diversos povos daquela época, para construir esse laço forte entre o homem e a mulher. Nós temos uma responsabilidade muito grande, minha gente. Porque além da responsabilidade de darmos a abertura para vir outros espíritos que são comprometidos conosco, nós damos a grande oportunidade desses espíritos construírem novas famílias, construírem a sociedade no mundo que nós vivemos. A missão paterna e materna, principalmente com nossos menores, que serão o nosso exemplo, eles vão ver o nosso exemplo para dar prosseguimento a um planeta honesto, equilibrado, um planeta onde prevaleça o caráter das pessoas, né? Imagine o que um político, um deputado, desculpa se tem alguém aí que é político, que nem todos são ladrões, lógico, nem todos, mas o mau exemplo está aí. Péssimo exemplo para os netos, para os filhos, o que a gente vê aí. Péssimos exemplos. Aí você vê pai, filho, tudo na política fazendo, né, o mesmo conchavo, a mesma roubalheira, a mesma picaretagem. E quem sofre é o povo, né? O povo sofre desses desvios que vão acontecendo. A sociedade sofre com isso, né? E a grande, nosso grande planeta, maravilhoso, de diversas raças, cores, credos, né, que deveria fazer parte da grande escola de evolução planetária, cuja célula máter é o casal, é a família, onde o detonador psíquico de tudo já começa mal quando a gente faz um erro de avaliação. A gente não respeita aqueles espíritos que nós damos passagens para vir recompor o time universal, o time da grande família consanguínea, que é tão importante para a gente caminhar junto e um ajudar o outro, né? Isso que a gente tem que pensar, né? A atração física nós temos, é importante, não tenha dúvida. A gente sempre escolhe uma pessoa que nos agrade visualmente. É um parâmetro. Essa visão material é universal. A gente sempre gosta de uma pessoa bonita do nosso lado, simpática, cheiroso, cheirosa, né? O cara toma banho e você já olha, pô. Mas quando a situação é outra, quando a espiritualidade coloca, não, ali o karma é pesado. A gente vê situações que a espiritualidade magnetiza os dois. O cara, vou dar exemplo do cara que não vale nada. O cara não vale nada, a menina está apaixonada, não quer nada, e a menina, ele é meu amor. Ela olha para ele e vê uma coisa linda. Isso é espiritualidade, porque ali tem um karma pesado. A família fala, minha filha é furada, não vai nisso. É atração, é o famoso cupido. Não que vai dar errado, não. Pelo contrário, ali os dois têm que se entender de alguma forma. Eu estou dando um exemplo bem colocado para a gente entender. Quando tem que ser, vai ser essa aproximação. Tanto quanto o cara ou a mulher que não vale a nada, eles se atraem como espíritos equilibrados que se atraem também. É por isso que a gente tem que ter um tempo de maturação. A espiritualidade nos coloca. Tem que seguir aqueles passos. Quais são os passos antes do casamento? Todo mundo aqui tem uns que... No meu segundo casamento eu pulei alguns, mas... Né? Namorar, noivar, casar. Né? Alguns fazem até a experiência de morar junto. Vamos casar, vamos morar junto, né? Juntar as escovas, ver se vai dar certo. Se não der, vai pra cada um pra um lado. Né? Apesar que hoje não... Nem isso, né? Já junta, acabou, não deu certo, briga e acabou, vai cada um para um lado, quando um não mata o outro, né? Você vê mais casos aí de morte, de casais mal resolvidos, de casais que se envolvem, né? Aquele complemento psíquico, né? Que a gente procura tanto. Ah, eu sou tão medrosa, ele é tão atirado. Eu sou tão quietinha, ele fala tanto. A gente procura um complemento, né? Alguns autores falam que o complemento é bom. Né? Mas o que ele tem de parecido comigo? E alguns aprofundam na visão espiritual, muito mais importante que a parte, né, emocional, que é a parte, né, de características do dia a dia, ele faz, eu não faço, eu sou tão devagar com o atletismo, vou casar com ele que ele vai me botar para correr, que ele é um atleta, né? A gente procura isso complementar, mas muito mais importante que isso é o quê? Que a gente deve analisar, que a espiritualidade coloca para nós. Caráter. Quais são os valores? O que é aquele cara? Quem é aquele cara? Qual é o caráter daquele cara? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes tem até pessoas que, né, mexem com isso. Ele é um contraventor. Vamos dar um exemplo, né? Mas tem dinheiro, tá bom. Ele vai me dar boa vida, então tá bom. Né? E acha que aquilo ali é maravilhoso, vai completar ela em todos os sentidos. Ou vice-versa, ele ou ela. Estou falando assim como exemplo, tá, gente? É de um lado, vento que venta lá, venta cá. Tanto para o homem ou para a mulher. Né? O famoso golpe do baú, entre aspas, né? Que a gente busca. Né? E aí, não tem como. Ele ganhou dinheiro matando, fazendo, acontecendo. Tá bom para mim? O que, que a gente mais vê hoje aí? As jovens, né? Com certeza. O que, que você vê essas meninas aí morrendo na comunidade? Se envolve com o dono do tráfico. Poder. Né? Dinheiro. Interessa de onde vem. Ela é a rainha, ela é a princesa. Chega até o cara se enjoar dela e trocar. E não quer, e ninguém encosta nela, senão morre. Então, são situações que nós vamos criando para a nossa vida. Eu estou dando esse exemplo que é corriqueiro, que a gente vê aí nos filmes, vê em conversação com pessoas, né, que vivem em comunidade, né, que fala do casal, da construção. Então nós temos como homem e mulher nos preservar. O homem é mais atirado, o homem pode ter dezenas de mulher, né, que aí vira garanhão, não é isso? A mulher começar a ter dezenas de homens vai virar o quê? É esse machismo. Vento que venta lá, venta cá. Então a gente tem que ter muito cuidado, homens e mulheres, nos dias atuais, nessa transição planetária, que a energia é outra, que se busca o equilíbrio, o reforço da família, que hoje nós temos que buscar isso, reforçar a família, sabe, valorizar o casamento, dar valor, não banalizar, termos equilíbrio em todos os momentos, conhecer a pessoa que está ao nosso lado. A espiritualidade nos orienta nesse sentido. Que erremos menos. Porque se a gente cai de cabeça num casamento desse, e começa as desavenças, as brigas, a falta de respeito, eu separo. Mas será que um dos lados vai querer? Será que não vai ter um crime passional? Ou então, não aguento mais. O cara vai arejar, ou ela vai arejar a cabeça, vai trair. Olha o problema aí formado. Aí descobre, olha a teia kármica. Vou fazer uma leitura para vocês bacana aqui. Eu sempre faço, eu gosto dessa leitura. Desencantos do Amor, de Cornélio Pires. Cornélio Pires foi um escritor, né, poeta, que já desencarnou. Foi através do Chico que chegou essa mensagem. Vou botar meu óculos. Você deseja noções, meu caro Luiz Heitor, de como se vê no além os desencantos de amor? Vejo agora que você, tocando nessa questão, anota como se deve a lei da reencarnação. Se todo o estudo sobre a Terra fosse a luz de toda a gente, a vida de cada um surgiria diferente. Muitos renascem no corpo para renúncia e serviço. Mas depois, passada a infância, não querem nada com isso. Principalmente matéria de amor, que salva e ilumina. Quando se perde a cabeça, lá se vai a disciplina. Se nós amássemos todos, segundo o amor de Jesus, tudo na terra seria bondade, alegria e luz. O amor, no entanto, entre os homens, tem força de correnteza, e o sexo lembra o rio, que precisa de represa. Se uma afeição de outras vidas vem de novo ao nosso olhar? A condição em que esteja é uma lei a respeitar. Pode-se amar a pessoa em bases de estima e fé, como se guarda uma flor que não se arranca do pé. Mas muita gente no teste, reencontrando um ser amado, desgoverna-se de todo, deixando o dever de lado. Se a criatura cai nisso, esquece o senso comum, menospreza o compromisso, não aceita aviso algum. Abandonado o programa que trouxe ao renascer, os males que surgirão, ninguém consegue prever. Maricota matou João e deu-se ao Natividade. Mas João hoje é filho dela, sem justa necessidade. Carolino suicidou-se, largado por Flores Bela, que não pode ser de Antônio por ver o morto atrás dela. Antero morreu por Joana, pois Joana deu-se ao Benfica. Antero voltou aos dois, é o filho que os crucifica. Quitéria arrasou Belinha para dar-se ao Gil Cascudo. A vítima renasceu, é a filha que a fere em tudo. Servina acabou com Cláudio, conquistando a Dona Elisa. Mas o morto regressou, é o filho que os escraviza. O triângulo afetivo, que não se forma a contento, termina sempre na vida, trio de sofrimento. Se você gosta de alguém, mas já não está sozinho, cultive o amor dos irmãos, não complique seu caminho. Faça mesmo o que quiser, liberdade é coisa santa. Mas não se esqueça, meu caro, cada qual colhe o que planta. Se você apenas luta... Isso aqui é um tratado, gente. Isso aqui é um tratado de desequilíbrio mental, de falta de consciência, principalmente quando ele fala, quando a gente encontra um amor de vidas passadas, a gente vai encontrar, gente. Não tenha dúvida. Nesse momento eu estou com a Flores Bela. Aí vejo lá a Maricota. Puxa, essa aqui é meu resgate. Aquela ali foi meu amor. Eu largo o Maricota e vou para Flores Bela? O que, que ele fala ali? É uma lei a se respeitar. Cumpra o seu papel. A gente acha que a reencarnação, nessa encarnação, tem que viver todos os amores. Resolver tudo nessa encarnação. Não, eu tenho que resolver com a Flor, com a Flores Bela. Né? A Maricota, não, a Maricota eu já vivi. O amor é aquela flor que eu não posso arrancar do pé. Eu tenho que respeitar isso. Empatia, eu vou ter por ela. Ali está a minha missão. A tolerância, a paciência. Construir o amor com ela. Ou vice-versa. Eu dei o exemplo da Maricota e da Flores Bela, mas também um homem. É a mesma coisa ela. Ela também tem que ter o respeito. É assim que a gente constrói. E quanto mais a gente vai conhecendo a lei divina, a lei da doutrina, as leis da doutrina que nos trazem essa consciência, esse despertar de consciência, tão importante na nossa caminhada, nessa busca incessante, que tem que acabar essa busca incessante pela alma gêmea, que não vai existir alma gêmea aqui na Terra, que é um planeta de prova, expiação, um planeta de espíritos endividados. Nós vamos achar, sim, aquela alma afim que vai reconstruir comigo o que nós deixamos para trás. Porque quem amou jamais se separa. O amor o une, o ódio abriga e manta. O amor une e o ódio imanta. Então muitas vezes nós imantamos a pessoas que ferimos, prometemos mundos de amor e não cumprimos. Aí essa pessoa desencarna, né? Torna-se um íncubus ou um súcubus, amantes do astral, que atrapalham nossa vida em tudo, dificultam nossas relações. Ah, Rogério, eu não consigo acertar com ninguém. É, minha irmã, tem que ver direitinho se o problema é você, espiritual, ou é você que é muito criteriosa, você que está procurando, né? Só dando exemplo da mulher, pode ser o homem também, tá? ou você que está procurando seu príncipe encantado, aquele maravilhoso homem, um Tom Cruise, vai aparecer na sua frente, e só aparece rim-tim-tim, você fica chateada, aí aparece um rim-tim-tim bonitinho, conversa com ele, veja o potencial, veja o que tem dentro daquele coração, né? Experimente, amadureça, procure isso, né? Sem pressa, sem desespero, não pense que vai se tornar, vai ficar para titia, balzaquiana. Não é ele que tem que fazer a minha felicidade, sou eu. A gente bota muita responsabilidade nele. Ele ou ela tem que fazer a minha felicidade. Não, é você que tem que fazer a sua felicidade. Né? Tem um amor não correspondido que eu acho... Termina 7:30, né? O amor não correspondido. Adenauer Novais é psicólogo, escritor e espírita. Então, quando a gente ouve um psicólogo falando, e ele é espírita, né? Tipo Rossando Clindy, a gente tem que parar para pensar. Porque os caras recebem muitas pessoas, né? Muitas pessoas no seu consultório. O cara tem um laboratório. Eles conseguem analisar estudiosos, colocando a doutrina espírita nesse envolvimento. E o Rossando, antes de ler aqui, ele coloca coisa muito interessante. Depois de um certo tempo casado, as pessoas se tornam íntimas. Mas nós temos que ter a preocupação da privacidade. Rossando conta para nós que uma vez ele chegou na casa de um amigo e ele foi usar o banheiro. Ele olhou do lado da latrina uma cadeira dessa de plástico branca. Aí ele olhou, achou estranho e perguntou para mim, que ele pergunta mesmo, de Campina Grande, nordestino arretado. Meu amigo, por que aquela cadeira branca? Ah, de vez em quando ela está fazendo cocô, eu sento do lado dela e a gente fica conversando. Meu Deus do céu. Ele falou, não faça isso. Você está matando sua relação, cara. É o privilégio, é a privacidade. Mas ela não liga não, será que não? Ou é você que é muito chato, ela deixa só para você ficar falando. Ele dá outros exemplos, cortar a unha de pé na frente do... Pum, aí voa aquele carnegão na cara da criatura. Né? Peidar na frente da criatura. Coisa horrível. Ninguém faz isso aqui, eu sei. Nunca fez. Né? Mas isso é... A gente vai fazendo... São coisas tão bobas, né? Tão puras, mas ele coloca isso aí como erros numa relação que deveria melhorar. E a gente continua, a gente perde a vergonha, aquela história, né? Vai fazer xixi, não faz barulho, com cuidado. Depois de algum tempo namoro, já faz xixi até de porta aberta. Nem tá ligando. É isso que não pode acabar, o encanto. Né? Tem um professor de Harvard, que ele escreveu um texto, até esqueci na correria. Ele já se casou. Ele diz no seu texto, que é lindo, maravilhoso, ele já se casou 5 vezes com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Mas não é casamento no cartório, não. Quando o negócio estava ruim, lógico que tem que ter condições financeiras para fazer o que ele faz. Trocavam de casa, vendiam a casa, compravam outra, pintavam o cabelo, mudavam os móveis. Tipo assim, parecia que era outra mulher em outra casa. E vice-versa, ele também mudava. Faziam as coisas juntos. Pegava, ia para o motel com a esposa, ia dançar. Então, ele ia renovando. Estão casados já há mais de 30 anos. Porque não existe casamento perfeito, minha gente. O irmão pode até levantar a mão. Não, mas eu estou casado. Ele pra caramba. Graças a Deus, meu irmão. Mas se você puder melhorar ainda, mais ainda, ter várias luas de mel, é bacana. Você fazer um passeio. Porque é só trabalho, casa, trabalho, filho, problema. Mulher! Vamos fazer uma lua de mel só nós dois. Deixa os filhos com a sogra. A sogra sai pra isso, pra ajudar também. Pra dar uma força. E vai passear, vai viver. Né? Pra gente fortalecer esse laço. Ah, o negócio tá ruim. Eu não sei se eu vou aguentar viver com a... Mas por quê? Ah, sei lá. Ela não me dá bom dia quando eu acordo. Coisa boba, né? Dá bom dia. A gente peca no pequeno. Quando a gente vai ficando muito íntimo, a gente vai pecando nas pequenas coisas. Dá bom dia. Ela não me dá um beijo na boca. Sabe quanto tempo eu não beijo minha mulher na boca? Ela não me... Ela beija aqui no rosto, parece que eu sou amigo dela. O tempo leva isso. Mas você não pode deixar, nem ela deixar acontecer isso. Bom dia, amor. Tudo bem? E aquele que tiver mais maturidade espiritual tem aquela história. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Dá uma briga por uma bobagem pequenininha. Não é assim, ou ele ou ela discutindo. Aquele que tem mais maturidade, você tem razão, vamos fazer assim. Ele está vendo que está totalmente errado, mas prefere ser feliz. E não é uma coisa que vai trazer muito dano. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter sua opinião, não vai se impor em determinados momentos, mas é deixar as picuinhas de lado, brigar por causa de coisas bobas. Isso vai minando a relação do casal. Rossano Klinde fala isso. Joana de Anjos fala isso. Esses grandes espíritos. E a gente sabe, eu não estou falando novidade nenhuma para ninguém aqui. É porque a gente não pratica. É porque a gente cai na mesmice, cai no cotidiano. A gente deixa nossos projetos de lado para viver o projeto dela ou dele. Você tem que ter o seu projeto de vida, gente. É assim que o casamento anda. Você tem que ver ela prosperar e você prosperar. Mas pelas pesquisas, o homem não aceita a mulher prosperar mais do que ele. O homem fica com raiva quando a mulher ganha mais do que ele. Eu não esquento não, tá? Não esquento mesmo não. Mas olha, eu tenho um amigo que tem vergonha de falar que a mulher ganha mais do que ele. E quando cada um compra o seu carro e o carro dela é melhor que o dele. Poxa, vocês compraram esse carro? Não, esse carro foi ela que comprou. Fala assim com desdém. Então a gente vê que existe uma competição. Isso é imaturidade. E normalmente a imaturidade, me desculpem, é por parte dos homens, que são mais imaturos. O homem é muito paparicado. Mamãe dá aquele carinho. As mulheres são mais independentes. Já decidem, já fazem. Né? A mulher está sempre, né, ali abraçando a família. Uma prova maior... Né? Os pais separados, né, que se divorciam. Você está com seu filho lá passeando, o garoto cai, se machuca, ele vai ligar para quem? Para a mãe. Mamãe, machuquei. Ah, teu pai não está aí? Ah, queria que você me viesse para ver a mamãe. Tá... O pai já fica em... É sempre. Quem abandona o filho, normalmente? Quem? O pai. Por isso que nós homens, sinto dizer... Vamos para o umbral. E as mulheres são espíritos de luz. Tô brincando, tá, gente? Mas normalmente são as mulheres. Elas que estão à frente, cuidando dos filhos, sofrendo. Eu tenho exemplos, desculpem meus amigos, né? Tenho certeza que tem bons pais, bons avós, mas a maioria dos canalhas são homens. Eu vejo isso no dia a dia. Vejo o que aconteceu com a minha namorada hoje, que tem uma filha. Nunca recebeu uma pensão do cara. Nunca recebeu um oi. Já viram aquele Agostinho da Grande Família? Camarada igualzinho. Ainda tem a cara de pau de procurar a filha no trabalho dela e pedir dinheiro emprestado. Olha, minha gente. E ela tem um coração tão bom aí que eu falo que a mulher vai espírito de luz. Se é um homem, dá um tapa de mão aberta na cara dele. Não ia aceitar a canalice dele. Ela vai e tira o dinheirinho e dá pra ele. Nunca deu nada pra ela. Por isso que eu falo que vocês mulheres são diferenciadas. É o momento espiritual. As mulheres têm um grande papel na evolução do planeta, em todos os sentidos. Né? Então essas diferenças, né, essa caminhada no planeta é muito importante pra nós. Né? Essa busca pela autoajuda. O casamento é uma ajuda mútua. Se não houver isso... A tolerância, a paciência, a construção, o bom ânimo entre os dois ali, vai complicar. É difícil? É muito difícil. Porque nós sabemos que ali temos reajustes espirituais. Ali não está dois casais que se amam, mas se adoram e vão se adorar a vida inteira. Pelo contrário, né? São espíritos que têm muitos problemas. Muitos problemas. Né? E recomendo vocês verem, né, esse vídeo, a vida 2, vida 2, existe vida após o casamento. Tá? É muito engraçado, muita coisa que eu estou falando aqui, esse vídeo coloca para nós, nos mostra, né, coisas do dia a dia. que a gente às vezes não dá a atenção, não dá a importância, que como é importante as pequenas coisas na nossa caminhada espiritual, né? Aqui tem até umas coisas, olha como essas mulheres são demais, né? Mulher busca conhecer-se, o homem nem tanto. Estão mais dispostas aos desafios que os homens, mais resistentes à dor. Bota um homem para parir. Menos desvios éticos. Mulheres têm menos desvios éticos. Alguém duvida disso? Tá, tem a vovó do pó, etc. Né? Mas, raras exceções. Né? Estudam mais. Já dei o exemplo de 10 vagas para juízes, só 9 são mulheres. Né? Quando vamos para o conflito, o casamento desanda. Então a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa importante que o Rossando coloca para nós é a doçura, no sentido, né, de ser educado. No sentido, não adianta, ninguém vai conseguir ser 100%, mas se não conseguir ser 50% doce, atencioso, né, não adianta nós homens, principalmente o homem que ganha bem, né, vou dar um exemplo bem escrachado, esse cara ganha milhões, ganha muito dinheiro, amor, tem um presentinho, comprei, ela olha, meu Deus, uma Ferrari linda, ai, vou desmaiar, que coisa linda, ganhou uma Ferrari do maridão. Será que está legal? Será que não está faltando nada naquela relação? Aí você vai começar a procurar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, a atenção. Amor, como é que foi seu dia hoje? Você está bem? Tudo bem, nós homens não somos tão detalhistas quanto as mulheres. Né? Uma vez minha namorada chegou, ficou me olhando, eu olhando para ela. O que foi? Eu me olhava. Tá vendo nada diferente? Eu disse, tem que falar alguma coisa, né? Olhei o cabelo, tava da mesma cor. Tá linda. Você não notou? Não, amor. Olha minha sobrancelha. Ela fez a sobrancelha. E eu não notei. Puxa, eu fiz com aquele modo de fio, né? Tem um negócio de linha, né? Que vocês fazem, né? Olha como é que ela ficou linda. Amor, me desculpa, mas se eu começar a reparar sobrancelha, você escolheu o namorado errado. Não sou eu. Não sou eu que vou ficar reparando sobrancelha, minha amiga. Me desculpe. Se eu ficasse com a roupa nova, cabelo diferente, mudado, tudo bem, que o homem não é detalhista, mulher tem essa riqueza. Mas a gente tem que reparar, gente. Tem que se preocupar com esses detalhes que elas gostam. Né? Não estou falando mentira, não. Isso é psicologicamente comprovado. Não adianta dar uma Ferrari que você não demonstra interesse pelas coisas que ela faz. Não adianta você comprar um apartamento na Barra, ela vai adorar. Se não te trair com o Ricardão lá no apartamento e passear com ele na Ferrari. Porque falta o principal, que é o carinho, a atenção, né? Aqueles detalhes pequenininhos que dão aquele encanto ao casamento. Ferrari, né? Tem uma frase muito importante que eu vi na palestra do Divaldo, que serve também para o homem e a mulher, né? A gente, se nós nos doarmos àquela pessoa, aos nossos filhos, não precisamos doar nada, dar nada materialmente para ele. Se nós nos doarmos, doar no sentido de atenção, de carinho, de preocupação, deita aqui, vou contar uma história para você dormir, como é que foi seu dia, coisas pequenas, que as criaturas hoje que estão chegando muito desequilibradas, por isso esse alto índice de suicídio, esse alto índice de desgoverno nas relações, complicadíssimas as relações que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo, pessoas que não valorizam o casamento, pessoas, né, que acham que aquilo ali é fútil, né? Filho, depois eu tenho, depois deixa eu me formar, deixa eu ter minha estabilidade, quando vai ver, passou o tempo, e os espíritos da fila da reencarnação, enorme, dando a volta, espíritos precisando vir para resgatar com você, e a gente não pensa dessa forma, ninguém tem que sair fazendo filho, não. Acho que as pessoas que mais dão oportunidade são os pobres, né? Cada um pobre lá, o cara tem 10 filhos, 15 filhos, 10 filhos, lógico, isso é às vezes até gera, beira a responsabilidade, Mas essa turma tá ganhando, né? E dependendo, pode estar gerando até um karma pior por falta de atenção com essas crianças que estão vindo. Depois vai distribuindo tudo, é complicado, né? Mas tudo nesse contexto da humanidade, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, tem que ser feito com equilíbrio. E cabe a nós que estamos tendo informações da doutrina, ao mesmo tempo não nos preocuparmos, né, em evitar filhos, mas sim no sentido, né, lógico, não 10, 15 filhos, isso é da época do meu pai. Meu pai teve 10 irmãos, minha mãe teve 12. Aquela época, né, era criar todo mundo na roça, estava tudo bem, né, a educação era mais precária, complicado, todo mundo trabalhava. Hoje você não pode, não tem condições. É outro momento, é outra geração, né, outra situação global, planetária, né. Mas essa preocupação de impedir que pessoas venham, espíritos, né, venham, é realmente adiar e atrapalhar a nossa caminhada. Não tenham dúvida disso. E hoje é um momento de transição importante. Quanto mais nós adiarmos as oportunidades, mais complicado fica nossas próximas reencarnações. Então, nosso irmãozinho aqui, o Adenauer Novaes, diz o seguinte: aqueles que separaram, ainda gostando da pessoa, isso acontece muito de um lado ou de outro, né? Às vezes ele gostava mais dela, ela gostava mais dele. Não lamente a saída de alguém de sua vida. Reenquadre a posição que você deve ocupar na vida, perante o futuro, sem aquela pessoa. O outro que saiu apenas desocupou o espaço ser constituído. Permita que algo ocupe devidamente aquele lugar. Se você se encontra em solidão, observe a sua volta e verá que, mesmo acompanhada, muita gente está só. Mentira ou verdade? Você olha, tanta gente aí, vive cheio de amigos, chega em casa, é um banzo, é uma tristeza, se sente só. Por isso a gente vê essas pessoas aí que aparentemente alegres, brincando, chegam em casa, até cometem suicídio. A companhia do amor é a paz da consciência e o pensamento voltado para o futuro. Por contingências reencarnatórias, o amor entre duas pessoas poderá ser separado pelos laços de parentesco, pelo compromisso do outro, por expiações ou pela preferência sexual. Aquilo que o nosso irmão Cornélio Pires falou. Às vezes aquela pessoa que nós amamos já está casada. É uma irmã, é um primo, uma prima, né, que é preocupante depois para ter um filho. Já está com outro compromisso. Ou até aquela pessoa tem outra preferência sexual. É um homossexual e, puxa, eu sou apaixonado por ela. Nós temos que ter, nesses casos, deve ter muita cautela e equilíbrio, considerando que a separação imposta pela vida representa processo educativo na escola Terra. Muitas vezes tentamos colocar um ponto máximo, num ponto máximo de nossa vida, o amor a uma pessoa, em lugar do amor a Deus, a vida ou até mesmo a si próprio. Esse amor exagerado tende a anular quem a ele se entrega. Então, quem está dando uma dica? Não existe esse amor desesperado por outra pessoa. Senão a gente se anula. Em determinada fase de nossa vida, nos encontramos com um outro que inunda a nossa consciência, alojando-se sem pedir licença, parecendo ser a única razão de existirmos. Muitas vezes se trata de fascinação, movida por carências não atendidas. Nosso psicológico é complexo. Temos muitas carências, principalmente pelo modelo de família que nós tivemos. Pessoas, mulheres que tiveram a ausência dos pais, e vice-versa, homens que tiveram a ausência da mãe, e por aí vai. Muitas carências. Então, a primeira pessoa, a gente se apaixona e quer se entregar, quer substituir o pai ou a mãe da gente, com complexo de Édipo, né, e outros, e por aí vai. Em determinada fase, muitas vezes está de fascinação e carência. A valorização de si mesmo, a autoestima, que é amar-se, né? Isso é importante. são fundamentais para o nosso reequilíbrio. Toda fixação de sentimentos em alguém gera dependência, isso é muito ruim, que nos persegue por várias encarnações. Por isso que geram-se íncubos e súcubos. Aquele amor, aquele é o homem da minha vida, ele tem que ser meu. Aí você morre, desencarna, quer o quê? Voltar para ele. Ele não, vou reencontrar ele, só ele me serve. Há um desequilíbrio e aí você começa a interferir na vida dele enquanto encarnado. O amor não correspondido é aquele que devemos esquecer a fim de buscarmos outro amor. Aquela famosa frase que nós conhecemos. A fila anda, que preencherá nossa vida de felicidade e paz. A fixação nele é porta aberta à obsessão e anulação de nós mesmos. Essa loucura de que ele é o amor da minha vida, ele é meu, ela é minha. O que que acontece? Quando os dois estão encarnados, um chega até a cometer um crime, né? Para que ele não tenha ninguém ou ela não tenha ninguém. Feminicídios e por aí vai. Geramos um karma, geramos um problema de íncubos e súcubos e nos imantamos aquela criatura para as próximas vidas. E aí que mora o problema, né? Então, dentro desse casamento, nós devemos buscar, dentro dessa relação, o autoconhecimento ativo. É nos reconhecermos que somos naturalmente egoístas. Quando nós somos solteiros, não temos ninguém, somos egoístas. Meu carro, minha casa. Quando a gente começa a conviver, então a gente tem que se auto-reconhecer. Caramba, agora são dois. Nosso. Nossa cama. Não, esse lado é meu. Sempre tu. Não. Vamos entrar num acordo. Né? Então a gente tem que dividir. Tem que começar a acabar com esse egoísmo e transformar em altruísmo, em companheirismo, em cumplicidade, em ajuda mútua para o casamento andar. Se continuar o egoísmo, é complicado. Vai desandar, porque o egoísmo vai gerar conflito. O conflito desanda o casamento. Né? É dentro do casamento que a gente vai exercitar as virtudes. Paixão, a tolerância, a paciência. Porque o outro é diferente, você é. Você vê, às vezes, a criatura fazendo um negócio que, ah, vou socar essa mulher, meu Deus do céu. E você vai, já vai exercitando a tolerância. Ali é um convívio. Quem é meu é seu, né? Realmente, a briga começa na separação. Complicado. Né? Principalmente dos bens materiais. Mas ninguém casa querendo separar, né? Estão em casa para viver eternamente juntos. Né? Mas, infelizmente, há os tropeços. Mas é dentro desse lar que nós vamos exercitar as virtudes, né? Que é tão importante. Buscar as coisas em comuns, né? O que você gosta? Eu gosto disso também. Ó, então faz o seguinte, né? Hoje é seu dia, amanhã é meu dia, vamos fazer isso, vamos... Uma troca para que possamos conviver bem com as pessoas, né? E esse é um aprendizado em conjunto. Os dois aprendem, né? Um tem que ceder, o outro tem que ceder. Não existe alguém querer passar à frente do outro. Essa competição. Tá? A gente tem que ter muito cuidado. Né? E uma coisa grave dentro do casamento, quando a gente começa a buscar aventuras, começa a ter o desrespeito com a nossa parceira ou parceiro, os resgates são adiados. Quando nós cometemos a separação, né, um divórcio, como eu já disse anteriormente, o divórcio não é proibido. O Espiritismo não condena. Ele condena o divórcio por qualquer motivo. Sem luta, né? Sem a compreensão dos dois, sem os dois buscarem, irem numa terapia de casal. Eu tenho um amigo que eu quase aplaudo. Estou aplaudindo. Mas ali eu vejo que ele vai quebrar a cara. Ele está lutando pelo casamento dele. Fez bobagem no casamento. Foi infiel. Mas ele pede perdão todo dia a ela. O problema ali é que ela não quer perdoar. Toda vez que ele compra uma passagem para fazer uma lua de mel, vamos fazer uma lua de mel, vou comprar uma passagem. Quando ela descobre que ele comprou, ela vai lá e compra para as filhas. para as filhas irem junto. Ela não quer lua de mel nenhuma. Ela também não consegue se separar. Parece uma simbiose entre os dois, né? Aí eu vejo, analisando a vida dos dois, eu vejo o exemplo do pai e da mãe. Quanto ele luta para manter o casamento dele. Pessoas unidas, católicas, que se mantiveram unidos até os últimos minutos da vida. E pessoas que se gostavam, se respeitavam, nunca houve, né, de respeito, infidelidade, por parte dele, apesar que ele traiu. E ele está querendo retomar. Né? Ele conversa muito comigo com relação a isso. E a parte dela? Dois pais que não suportam. O pai dorme na sala, não se separam, o pai dorme na sala e a mãe dorme no quarto. Não se falam. O pai infiel desde novo. Várias mulheres. E ela deve ter pulado a cerca também. Então um convívio, meu Deus, para que ficar junto? Porque não separam. E não se separam. Então vejo ela reproduzindo dos pais, ela não querendo estar junto, mas não consegue ser aquele modelo de família que ela teve. Olha a importância disso. E ele tentando retomar o modelo de família que ele sempre teve, apesar dos erros. E ali está um problema sério. Né? Já demos nome de psicólogos, já levamos de psicólogos espíritas. Pelo menos não estão mais se estapeando. Estão convivendo. Então saem com a gente, tomam um chopinho, conversam. De vez em quando sai uma faísca, né? Mas o modelo de família pesa muito, o que nós trazemos conosco, né? Isso é muito importante. Por isso que nós, papais, vovós, a gente tem que ser um exemplo. Se eu não fui um bom exemplo, tente ser a partir de hoje. Né? Tente ser a partir de hoje, tente melhorar, né? Diante do seu neto, do seu filho. Não interessa os erros do passado. Pensem bem. Caramba, se eu terminar pelo menos essa vida buscando o melhor, pedindo perdão, tendo humildade, né? Perdão pelo que eu fiz. E é isso que ele tem feito. Mas o negócio ali está difícil. Né? E a gente vê que eles vão voltar juntos numa próxima. Que... tipo aquele... uma fogueira cheia de álcool. De vez em quando eles estão discutindo, aí cai um fósforo, pega fogo. Remói todo o passado. Traz as infidelidades, as coisas que aconteceram. Uma ferida que não cicatrizou. É muito difícil. Então casar é complicado. E ele tentando manter, não adiar esse resgate. Que eu falei, não adia, tenta manter. Eu estou quase falando, faza, cara. Deixa ela ser feliz e vai ser feliz. Porque a gente, às vezes, tem um clima complicado ali. Até para os filhos, apesar que os filhos já são grandes, né? Mas é importante a gente ter essa noção. Falta de respeito, responsabilidade, infidelidade, violência, divórcio é o meio legal de almas que não estão mais unidas. Deus não está mais unindo aquelas pessoas. Vamos nos separar, né? O Espiritismo não vai condenar ninguém. Pelo contrário, vai buscar uma nova alma para recompor a sua felicidade e deixa ela seguir a vida dela, né? E a insistência de uma das partes, né, é complicado, né? Já falei das imantações espirituais que nós geramos, né, fruto das nossas irresponsabilidades, pactos de sangue, amantes, né, que a gente promete e não cumprimos, aí desencarna, aí ela volta, não, agora eu venho cobrar. E fica no meio do casal, atrapalhando. Existem espíritos compulsivos em todos os sentidos. Não, demônio existe. Para o espiritismo, demônio não existe. Mônica, eu posso te dar um exemplo. É o Pablo Escobar, é o Chaco, Fernandinho. Esses são demônios, pessoas que matam pela droga, veiculam droga, crianças são atingidas, são demônio. É um modo de falar. Não é demônio, não existe para o espírito. São espíritos ruins, espíritos que não só pensam nele, no lucro. Matam pessoas indiretamente e diretamente, né? Não, íncubos e súcubos é o nome figurado que a gente dá para esses espíritos, amantes do astral, que não querem se afastar daquele homem ou mulher. Íncubos é o espírito masculino e súcubos o espírito feminino, que querem ficar no meio, atrapalhando, porque ela ainda sente atração por ele. Acha que ele traiu ela, que ele está devendo a ela, ou vice-versa. Não, não, amor. Não, não. De Hollywood, hora de desespero, aqueles filmes de terror, não tem isso, não. Ninguém vira demônio. A gente nunca volta pior. A lei do progresso pela doutrina espírita, nós estamos sempre progredindo. Sempre menos ruim do que vidas passadas. Então eles vão voltar, com certeza eles vão cair numa doutrinação aqui, numa casa espírita, e eles vão entender que eles não podem estar atrapalhando a vida daquele casal. Que é o momento deles, daquele casal se reajustar. E ele vai, qualquer, na devida hora, retornar, ou como filho, ou como... E outra coisa, o divórcio, minha gente, quando é envolvido, violento, com brigas, não se preocupem que a mala volta, tá? A mala vai voltar pra gente. Então, o que eu falo? Quer divorciar, divorcia, negócio tá ruim, faça de forma amigável e mais equilibrada, sem prejudicar os filhos, etc. Se for de forma violenta, briga e tal, a malinha vai voltar. Como, eu não sei. Talvez como esposa de novo. É que nem a mala do aeroporto. Quando a gente esquece lá, perdi a mala. Daqui a pouco tá o cara voltando, tá agora, tá achando. Tá de volta. E tem malas, pochetes, né? E tem... Às vezes é uma pochetezinha que volta, mas às vezes são malas mesmo. E com chumbo. Aí o bicho pega, né? Para encerrar aqui rapidamente, as soluções. É o amor dentro de casa. Construir o amor, né? Ter um equilíbrio. A intenção é a união. Não tenha dúvida. Entender as oportunidades que você está tendo ao reencontrar aquela pessoa. Eu falo reencontro, né? Eu não falo reencontro da amante, não. Você está com a sua... Ah, reencontrei minha mãe. Não é isso. É o reencontro daquela pessoa que você vive atualmente e está casado com ela. E construir. Não é fantasiar a relação. É construir. Nada é fantasia. Não viva na ilusão. Casamento, relacionamento não é ilusão. É coisa séria. É coisa espiritual. É coisa que é traçada. É planejada pela espiritualidade. Faça valer a pena essa reencarnação. E assim a gente vai realmente conseguir. E que as nossas decisões sejam com base em lucidez. Né? A gente tem que tomar a decisão que seja melhor para todos, não dentro de um aspecto visão egoística. Né? Melhor para mim, ela que se dane, ou vice-versa. Tem que pensar nos dois. Olhar para ela como uma companheira de caminhada, não como uma adversária. Né? Vocês podem até ser adversário no dia do jogo. Ela é Flamengo e você é Vasco. Mas no dia a dia, vocês têm que ser amigos. Se não for dessa forma, vai complicar, vai desandar esse caldo. Né? Nós que mexemos o tempo todo essa colher. Parou, o que, que acontece? Boloca, fica cheio de caroço. É o casamento. A gente tem que estar no dinamismo, buscando sempre o equilíbrio, buscando sempre a construção, buscando sempre a união. Principalmente quando os filhos chegam. Nós somos, a responsabilidade multiplica. Porque até o momento somos nós dois. Maravilhoso. Aí vem filho, despesa, doença, doença do filho, escola, problemas financeiros. E aí? E agora? Como é que eu vou resolver isso? Unidos. Não tem como. Isso é casamento. Não é o que a gente vê por aí. Não é o que a gente vê por aí. Tá? Infelizmente, temos que orar muito, orientar muito nossos filhos, sobrinhos, netos, pessoas que conhecemos, principalmente quando nós temos um pouquinho mais de conhecimento, nós somos procurados. Impressionante. Para nossa cara, puxa, cansei de receber. Vamos tomar uma cerveja, quero bater um papo. Ah, vamos. O cara deságua. Os problemas todos dele. Aí você diz, caramba, obrigado, pai. Vou fazer uma mini palestra para essa criatura aqui. E a gente faz uma mini palestra para ela, para ele. Para ver se ele entende um pouquinho e retoma o casamento. Né? E aquilo que eu falei, não dá? Não dá. Separa. Antes que venhamos a agravar aquele karma. Aí a coisa complica. Né? O karma que nós temos é agravado pela nossa imperícia, imprudência, negligência como espíritos. Né? E podemos estar escrevendo sempre uma nova história, né, para amanhã. Só cabe a nós nos esforçarmos E como eu disse, olharmos para o nosso companheiro ou companheira como equipe. Trabalharmos juntos. E construirmos lá o amor. Não existe amor, tá? A paixão vem. O amor vai ser construído. Ou nessa encarnação ou nas outras. Né? Nós somos responsáveis pela nossa próxima família. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao Pai. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, Mãe Maria, toda falange da equipe de Ramatiz que aqui se encontra presente, guias, mentores, que vão dar sustentação, deram sustentação ao nosso trabalho, vão nos apoiar no nosso Pai Magnitual, que possamos receber, Pai, aquilo que estamos necessitando nesse momento. Obrigado pelas informações, por esse conhecimento, pela essa luz, que nos faz refletir sobre cada momento da nossa vida, sobre as nossas atitudes, nossas relações, a que vivemos, a que estamos vivendo e a que viveremos. Com certeza estarei mais antenado, mais ligado, mais sintonizado com a espiritualidade, para que possa tomar decisões com lucidez, com base no meu coração, no amor próprio, para construir nessa encarnação a verdadeira família, que é a família universal. Por enquanto, utilizando como ferramentas, como meio, essa parentela consanguínea em que convivo e serve de laboratório para meu crescimento espiritual. É com essa certeza, Pai, que agradeço por tudo, pela presença dos irmãos desencarnados que aqui estiveram e que todos nós possamos sair daqui beneficiados, lúcidos, para colocarmos em prática tudo aquilo que for possível no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome do Mestre Jesus, da Mãe Maria, do nosso amigo e mentor Ramatiz, mas acima de tudo em seu nome, Pai, pedimos a sua permissão para encerrar mais essa palestra, dando todos felizes, graças a Deus.